você vai sentir o poder de Deus descer. Há um anjo neste lugar, ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio te entregar. Pois Jesus ouviu teu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. E se você está passando por lutas e provações, hoje pode ser o dia de arrebentar os grilhões. O inimigo quer ver você se desesperar, mas não precisa temer, pois o Senhor contigo está. Se você clamar com fé o nome de Jesus, Jesus ouviu teu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. Se você clamar com fé o nome de Jesus, o fogo vai descer. Receba então.